E aí, DJ Guidazinho, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Falo português, inglês e japonês. Inovei nas ideias, agora eu falo chinês. Novinha safadinha, o papo é tipo assim. É sushimi, é sashimi, eu falo chinês. Vem, vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Novinha, fica à vontade, escuta o que eu tô te falando. Vou te colocando, te botando e tu gostando. Novinha, fica de quatro, eu sei que tá se apaixonando. Falo português, inglês e japonês. Inovei nas ideias, agora eu falo chinês. Novinha safadinha, o papo é tipo assim. É sushimi, é sashimi, eu falo chinês. Vem, vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Vem, vem, mama aqui, se gostou, mama outra vez. Novinha, fica à vontade, escuta o que eu tô te falando. Vou te colocando, te botando e tu gostando. Novinha, fica de quatro, eu sei que tá se apaixonando. E aí, DJ Guidazinho, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Mandela, 24x48, essa ritma dá pros bailão.